Estamos de volta. Estamos de volta. Então perceba, momento dramático que nós vivemos aqui. Nós temos uma ideia de amor altruísta. Do outro lado, nós temos uma ideia de amor egoísta. E o que parece ter ocorrido do século XVI para cá é que dessas duas hipóteses, o amor egoísta venceu. Ainda que boa parte dos discursos românticos ainda em voga sejam discursos altruístas. No entanto, o fato é que nós encontramos na rua cada vez um número menor de pessoas dispostas ao amor altruísta. Cada vez mais as pessoas que têm uma relação de amor altruísta são pessoas associadas ao otário. Mas você fica aí se entregando, não fica assim, vai curtir a vida. Se ela não te liga, a vida não acabou. Não é não? O que não falta é gente para desincentivar o amor altruísta. É o contrário. Gente para aplaudir, para guiar você no bom amor egoísta. Nós já associamos isso à liberdade. Nós já associamos, estranhamente, essa ideia de nos guiarmos ou nos deixarmos levar pelos nossos sentimentos como sendo a liberdade. Ainda que você tenha toda uma tradição ocidental que associe a entrega absoluta aos seus próprios desejos como o oposto da falta de liberdade. Quer dizer, o oposto da liberdade, perdão. Como a falta de liberdade absoluta. É o que diziam, por exemplo, toda a cultura grega, toda a cultura medieval e parte da cultura moderna quando associava a ideia de virtude. O primeiro ato de liberdade é você ser senhor de si mesmo. Só é capaz de viver em liberdade, só é capaz de aproveitar, de fruir a liberdade, aquele que antes governa a si mesmo. O controle de si mesmo é uma condição para a vida livre. E agora não. Agora nós abandonamos, em nome de um individualismo, agora associado à liberdade, o controle de nós mesmos. O bonito é o descontrole, o belo é o descontrole, o belo é ser a metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Mas o curioso é que a velha opinião formada sobre tudo do que as instituições tradicionais, elas são a base de um processo de socialização. Quem percebeu o problema de forma muito clara foi Durkheim, Emile Durkheim, que nem é propriamente filósofo, um sociólogo, mas já que a sociologia não bem existia ainda no tempo dele, ele cria a sociologia, então vai lá, um filósofo. Quando ele analisa a democracia na América, as pessoas não percebem muito bem o quanto aquilo é pouco americano. Quanto parte da análise dele da sociedade americana é pouco americano e muito mais ocidental do que se imagina. É porque os Estados Unidos, de forma muito clara, consagram num determinado momento histórico, antes ainda da Europa, os valores do individualismo. Na Europa isso também começava a acontecer. Sobretudo porque a Europa vivia um momento de mudança da ideia política. Da ideia de que a política é baseada numa estrutura de hierarquia social em que, dependendo do seu nascimento, você já tem uma posição hierárquica garantida. A tradição no sentido da família tradicional, da família que tradicionalmente ocupa já de longa data postos relevantes e cujos sucessores também ocuparão esses postos relevantes. Para quem luta por uma ideia de uma nova sociedade, sociedade essa aqui, discurso vindo de pessoas, os burgueses, que têm um certo poder econômico, no entanto não têm poder político e social equivalente ao poder econômico que têm. Porque a estrutura social e política é baseada numa sociedade sem mobilidade. A última barreira de liberdade que lhe falta conquistar é justamente a liberdade social e política. E, portanto, é preciso produzir um discurso de que a liberdade significa o oposto da tradição. A liberdade significa o oposto desse mundo pré-concebido. Na América isso acontece antes. Isso acontece antes. E é lá que Durkheim vai perceber primeiro. Ele vai dizer o processo de democratização. Ele é individualista e antitradição. Ser individualista é um barato, mas até onde vai essa tensão entre individualismo e antitradição? Porque o fato é que se formos todos nós individualistas ao extremo, caímos no modelo hobbesiano de sociedade, ou pelo menos de estado de natureza hobbesiano, em que ele diz: todos nós somos por natureza iguais e livres. E isso é um problema, porque se nós somos iguais e livres, cada um age de acordo com o seu próprio afeto, porque você só pode pensar de acordo com seus próprios afetos, dirá Hobbes, porque você só julga se algo é bom ou ruim de acordo com seus próprios afetos. E o fato é que, para conviver, é preciso renunciar a alguma coisa em determinado momento. Só que quanto mais individualistas, quanto mais egoístas, menos altruístas, menos capazes de renunciar nós somos e, portanto, menos socializáveis nós somos. Durkheim, pode repetir o nome do sociólogo? Emile Durkheim. Emile Durkheim. Durkheim, ele foi de um grau de precisão futurística enorme na democracia na América. Enorme. Porque ele diz, bom, que tipo de sociedade, essa sociedade pode chegar onde? Necessariamente, ela vai ser muito mais violenta. Claro, porque boa parte da violência é contida por instituições sociais que vão ter cada vez menos importância. Portanto, a força será cada vez mais valorizada. Mais valorizada. Se você olhar a produção cinematográfica americana, você vai ver que Durkheim acertou na mosca. Os americanos mostram para você, nos filmes, problemas sociais que são muitas vezes reais, mas propõem como solução dos problemas individuais soluções que são irreais. É uma solução capitaneada sempre por um indivíduo, nunca pelo Estado, nunca pelo grupo. É preciso ter um herói individual. As instituições são falhas, as instituições são contra ele, não entendem, só ele vê a verdade. E ele sozinho, na marra, na força e na violência, ele consegue se impor e transformar o mundo até. Para as coisas ficarem harmônicas no final e todos felizes para sempre. O problema é social. A solução é o indivíduo autônomo, livre e violento. É a cultura americana. É a cultura americana. E, de certa forma, a de todo o Ocidente. Eu gosto muito da publicidade, sabe? Adoro propaganda. Às vezes o programa de TV não é muito animado, não, mas a propaganda é. Isso aqui não tem patrocínio, mas... se alguém quiser patrocinar também, eu dou aula de boné. Mas veja a campanha da Coca-Cola. Há pouco, mano, os caras são geniais, né? O publicitário que fez aquilo não era burro, né? Uma propaganda, para ser eficaz, é preciso que você produza um discurso que, seja lá que tipo de estética tiver na produção do comercial, que aí já é um outro tipo de talento também, mas que o discurso, que a ideia traduzida ali não seja estranha para quem ouve. Quanto mais aquela ideia parecer sensata, e será tão mais sensata, quanto mais essa ideia já estiver preconcebida em quem ouve. O grau de aceitabilidade de uma ideia é diretamente proporcional ao quanto você, antes de ouvir a mensagem, já concordava com ela. Então, uma boa propaganda de massa eficaz é preciso que você entenda um valor de massa. Então, a propaganda Coca-Cola, ela é uma campanha que saiu do ar já, mas ela dizia assim: palmas para aquele que manda o chefe às favas e vai montar um boteco na praia. Palmas para a mulher, para a menina que não espera o cara ligar. Ela liga. Palmas para o cara que entra no museu, olha um quadro e diz: é só um quadro, é só um quadrado. Ou seja, palmas para aquele que não dá a menor trela para as convenções sociais. E viva aquele que segue os seus desejos, as suas vontades. E no final encerrava com o lema: a vida é você quem faz. A vida é você quem faz. E é muito estranho porque... a publicidade hoje, não sei se você já reparou, mas você pega uma propaganda de 30 anos atrás, a propaganda ela fica 15 minutos, 15 segundos, 1 minuto, falando do produto. Compre você também, não é? Não sei o que lá, Jurubeba. Jurubeba é muito bom para isso e para aquilo. Jurubeba deixa o cabelo brilhoso. Jurubeba acaba com câncer. Não sei o que. Você fica um tempão falando do produto. Hoje você vê N propagandas que não falam do produto. Outra, para não dizer que é só a Coca-Cola, né? Lembra daquela propaganda que ficava as pessoas, né? É, todo mundo com cabeça de televisão, dançando de um lado para o outro? Enquanto ficava uma vozinha cantando e tinha outra que ela falava. Uma versão falada e uma versão cantada, mas a imagem era a mesma. Enquanto tem gente que faz o que é modinha, nós fazemos o que é legal. Aí tinha um pessoal com cabeça de panela de pressão na fila e o pessoal com cabeça de margarida curtindo outra coisa. Então, todo mundo com cabeça de televisão no cinema 180 graus, uma fila danada e aquele cinema 180 graus de parque de diversão. Todo mundo ali igualzinho. Enquanto todo mundo faz o que é modinha, nós fazemos o que é legal. Aí está o pessoal com cabeça de margarida na barraquinha de jogar água na boca do palhaço, se divertindo horrores, cada um de um jeito. E assim vai seguindo a propaganda o tempo todo. Como quem diz, você é cabeça de panela de pressão que segue a modinha, que faz tudo o que todo mundo faz? Ou você é legal que nem a gente, que é cabeça de margarida e só faz o que todo mundo gosta, o que você gosta? E no final dizia, porque se você é uma pessoa assim como eu, deve dirigir o mesmo carro. E aí mostrava um monte de carro engarrafado numa pista, né? E na outra passando sozinho, né? O carro, né, que era de quem fazia propaganda. Lembra da propaganda? Qual era o carro? Ninguém lembra do carro. Quando lembra da propaganda, qual é o carro? O carro aparece por 2 segundos na propaganda. E mesmo assim, de longe. O carro mal aparece. Você fica vendo a propaganda o tempão pensando, esse cara está falando do quê? Estão querendo me vender o quê, afinal de contas? Ford Fox, era o carro. Professor, essa semana é um grupo de... Você só faz balé aquático, aquelas roupinhas amarelas. Uh-huh. Não entende o que, que é, o anúncio, o que, que é. É de aspirina, você viu? Então, aspirina. Acho que hoje em dia tem muito mais conceito. As pessoas estão te vendendo, ideia, essa ideia de vender o conceito, elas estão te vendendo uma identidade. Isso que estão te vendendo. A propaganda passa dos 15 segundos de propaganda, passa 13 falando de você. Você é isso ou é aquilo? Você liga para a pessoa no dia seguinte ou espera ligar? Você olha o quadro e repete o que está tudo dizendo? Ou você se acha uma bosta, diz que é uma bosta? Quer dizer, é você. Ele não pode falar uma coisa nova, não. Só que eles vendem. Eu tenho a impressão que é alguma coisa nova. Justamente porque você já está no ambiente. Bom, eu estou vendo psicologia, né? Aham. Uhum.